91,7. Senado FM para vida. Transmitindo também em ondas curtas. 5.990 kHz. Faixa de 49 metros. Informação, cultura, serviço e